Radar Defesa Aérea. Positivo, boa viagem, Fênix. Nato. E 312 está autorizada, após dona? Livre, aliás. Prato. Ah, não é difícil, tem relação de ordem. Dan 3179, chame Recife 125. Podemos confirmar a frequência para o 3179? 1251. 1251, 3179, bom dia. Boa. O 1922 passou o marcador externo, trem baixado e travado, pista vista. Gente, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 099, o gol 1922. Pouso autorizado, pista 10, gol 1922. 9, desça para 8000, 1014. Azul 4298, controle via chegada a mar e desça para 2014. Via chegada a mar e 2014. Estou acertando o localizador, tem o capazinho também aqui. Ciente, chega o trem, chame a torre, frequência 1186. 186, bota lá. Boa. Sem restrições até 2500. 2500, sem restrições, 3304. Passaria do 2223, reduza para 2209 e desça para. Confirma, para 9.220 nós, passaria 2223, está muito veloz. 9.220, passaria do 2223, é o número 3 para pouso. O número 2 está na sua posição de 12 horas, 7 milhas e meia, com velocidade inferior à aeronave da TAM. Se não tiver no visual, tem no GPS. Aceitei esse teste. Alfa Vitor Juliette, chame Barimi. Desça para 5000. 5000. Vale. Seria do 2223 até 4000 autorizado. 4000, 2223. Dois, dois, solo, uso no meio, libera a direita via Fox e chame o solo em 121.9, bom dia. 219, bom dia. Solo, gol, 1922, livrou. 1922, bom dia, táxi livre, portão 62. 62, 922. Sim. Baixado, travado, tá livre, pouso 90, 63, 92. Do 2223, reautorizado até 2500. 8, autorizado, pushback summit and taxi 4208. Autorizado, azul 4208. 660 já autorizado, copia? Chinem 62 no ano, Galeão 360 aprovado, decola no zero, curva à direita, subida da El até Leda, após Leda e deve para interceptar o P985. Depois prossegue segundo a rota. Controle 119.8, aciona 5064, Chinem 62 no ano. Correto, no estacionamento, Chinem 6201. Em descida para 8000, em caso de falha de comunicações, vai para Simbra Magnética 120. Gente, direita 230, descendo para 8000, para entrar pela Magnética 120 de Simbra, caso falha de comunicação, 8000, nosso procedimento é ALS. 3304, desça para 2000, livre ALS. 2000, livre ALS, 2303. Período 2223, vetoração direita, proa 230, descendo para 2500, está limitado pelo localizador. Passaria do 223. Ok, direita 230, descendo para 2500, nessa proa, limite pelo localizador. Desça para 6000. Para 6000, 3259. Decolado agora os 21, transfere o controle em 119.8, bom voo. 7. 104. TAN 3304, intercepto localizador, redução, cheque para pouso, torre 1186. 3304, certo. Seria 2223 para o localizador, esquerda 140, em descida para 2500, mantendo o devido tráfego, sendo estabilizado no curso do localizador. Esquerda 140, ainda mantendo 2500, autorizado o curso do localizador, autorizado o ILS 2223. Controle, muito bom dia, Guardião 07. Guardião 07, esse é o controle Salvador. Tá, 500 pés litoral, destino Ondina. Sim, chame na final para pouso. 07. Azul 4298, reduza para 220 nós, número 3 para pouso. Ok, já está reduzindo para 210, 4212. 02 da Avianca, no portão 5, após prossegue o táxi, chama a torre. Ele vai fazer passagem da Avianca, 42, ali. American Niner 80, control, insert the altimeter 1014, clear to 8000, bomb arrival, runway 10. Bomb arrival, runway 10, clear to 8000, say again, altimeter American Niner 2. 1014. Do 223, desça para 2000. 2000, 223. Trip 5217, para sua informação, tráfego posição de 3 horas, 5 milhas, rumo sudoeste, passando 8200, descendo a aeronave da TAM. Com equipamento Airbus. Ciente do tráfego, estou com ele no TICAS, Trip 5217. Trip 5217, vetoração, esquerda proa 200, desça para 2500 pés, limite localizador. Proa de esquerda 200, desce para 2000, limitado no curso do localizador. Trip 5217. 2500 pés na descida. Quais são? 2500. 0 no 4, 9. Seria 2223, intercepta o localizador, 5 milhas para o marcador externo, cheque o trem, chame a torre, 1186. Boa noite, 6, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Até. Azul 42, 8, está autorizado a aproximação ILS. 4208. 4208. Positivo, livre. E continue a aproximação. Número 2 para pouso, aeronave precedente, o Airbus da TAM, cruzando agora o eixo no 735. Aguarde autorização, o ajuste no 014. 014, aguarde. Meu, tem falado. Autorizado. Autorizado. 3859, esquerda 210. Esquerda 210, segurado. Ponto de espera, pista 10. Bom dia, Matheus, para espera 4209. Record 980, clearing 25,000. Under 5,000 speed, American 980. Yes, sir, say your speed. Flow into 250, American 980. Complete into 220. Flow to 220, American 980. Controle Salvador, você é Web 582, informação Juliette, Falcão 180. Web 5826, controle, via chegada a Mari, desça para 2000. O ajuste do altímetro, 1094. Via chegada a Mari, vai descer até 2000. A gente pode fazer o sinal de ILS do ISO? Eu vou confirmar dentro em breve, ok? Ok, obrigado. 5217 tem que manter a 240, pode iniciar a redução, senhor? 5217 pode reduzir até 180 nós. Ok, vai iniciar agora 180 nós. Então Terra Nova 500 pés, decola pista, decola do pátio do Graé para o noroeste, para interceptar radial 330 de Salvador. O controle 119.8, torre 118.6, aciona o transponder 0154, Kalimantan. Zero vai descer para 2000, está limitado pelo localizador. 2000 para agora direita, 220, limitado pelo LOC. 25217. Torre para iniciar o táxi, eu estou alimentando no voo. O vetor será para interceptar o localizador. Frente, esquerda 170, centrado. Azul 4298, passa do 1 ao localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186. 96, 18, boa. O trip 5217 reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Iniciando com 170, iniciando pré-pouso. Azul 4208. Decola de imediato assim que é autorizado pela torre? Decola, 4308. Sente após o tráfego na curtíssima, lembrar da passarela ali e mantém pistão no zero. Quase passarela ali, mantém no zero, 4308. Queda 120 para aguardar, estabilizar e aguardar a transferência. 5217 da Cripe. Dan 3859, esquerda pro 130 pro localizador. 130 para o localizador, 59. Positivo, está tangenciando a ilha de Itaparica, desça para 2.3859. Para 2.000, 3.859, firma. Gabriel, Alfa Vitor Juliette, Gabriel já data. Paciente Alfa Vitor Juliette, aguarde nessa posição com curva pela esquerda. Aguarda lá, curva esquerda, Alfa Vitor Juliette. Papa Romeu, Índia Nova Baralfa, vai aguardar nesse setor com curvas pela direita. Chame o solo em 121, decimal 9. Dá 1219, 22. Aguarde transferência. O A2 Azul 4208, livre, tá bom. Corrigindo, vento 130 graus, 08 nós. O ajuste 1014, aguardando apenas a pista livre para decolagem. Agora sim, decolagem autorizada, pista 10, o Azul 4208. De decolagem, Azul 4208. Trip 5217, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado. Reportará no externo, baixado travado. Do 14 de Pationa. Reporta 14 de Pationa. American 980, no restriction to 2000, you're clear to descend now. Okay, clear to descend, American 980. O Alfa Vitor Juliet e o Índio November Alfa estão mantendo posição devido às aproximações para a pista 10. Web 5826, voe para o Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, autorizado Web 5826. Positivo, qual é a sua velocidade agora? Está em 240 nós, 5826, mais de 400. Seguinte. São 3859, 5 milhas para o externo, aeronave à frente da trip, 5 milhas, redução, cheque o trem, torre 1186, 3859. Reduzindo, 3859, 109, 386. Bom dia, motorman. Boa. Controle Salvador, Azul 4208. 3208, esse é o controle, contato radar. 4208. O hotel Limantão. Salvador 5217, passou Simbra, baixado e travado, tem um capacete. Salvador, recebeu 5217, da trip? 5217, ciente, continue a aproximação aguardando pista livre. Ah, continua na aproximação aguardando pista livre. O Azul 4298, solo aos 31, solo 121, decimal 9. 219, 4298. Trip 5217, agora sim, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Trip 5217, ciente. Aproximação agora na alta. 4298 da Azul, táxi autorizado até o portão 8. Vem táxi até o portão 8, 4298. 232, aguardando transferência de comunicações, Hotel Limatango. Tago. Queria confirmar o vento para o Trip 5207. Trip 5207, o vento 120 graus, 09 nós. Obrigado. Autorizado o táxi, reporte para o cruzamento. Proa Nordeste, confirme. Sim, mas senhora, vou bater inicialmente a Borde aqui, ok? Gente, então agora Proa Norte, transfere agora o controle em 119 decimal 8, bom voo. 198. Tem bastante tráfego. Positivo, positivo. 3859, bom dia. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aeronave que precede o ATR da Trip, cruzando agora o eixo da pista auxiliar. Ok, 3859. Na distância de 20 milhas de Salvador, aqui tem mais de uma aeronave, com certeza. Arthur 980, on localizer, check landing gear, contact the tower, frequency 1186. 1186, ILS X-ray, American 280, good day. Good day. Valença, mil pés, decolo no 7, curva direita, ingresso corredor Shell, controle 1198, aciona 0113, 0113, transporte. Seja menos correto. 217 no solo aos 34, libera a direita e chame o solo 121 decimal 9, bom dia. A direita vai chamar 1219, muito obrigado, bom trabalho, 5219. Paralma. Controle ao Matango, hotel Matango. Hotel Limatango, devido a tráfego, manter 500 pés. Reitero, helicóptero, hotel Limatango, 500 pés, câmbio. Afirma, tio senhor, apresente uma 500 pés, vai manter o hotel Limatango. Paulo, muito bom dia, Tripe 5217, Livrão. Tripe 5217, bom dia, táxi livre até a área remota 1-3 do pátio principal. Mota 1-3 do principal, Tripe 5217. Mike Eco Delta, chame a torre, 1186. Autorizado para o pátio 3, vai taxiar via Quebec, Mike. Na Lima vai chamar o solo 1-2-1 decimal 9, pátio 3. Torre, 1186. Para o cruzamento. No solo aos 35, libere próxima direita via Fox e chame solo 1-2-1 decimal 9, bom dia. Chamar ao solo 1-2-1-9, apenas para informação, está nada inadequado o brilho do papel, ok? Fez o horário. Ciente. Alfa Vitor Juliette, continue a aproximação, reporte 3 milhas fora. Juliette Romeu, para sua informação, helicóptero à frente a 500 pés, é o Mike Eco Delta. Positivo, estou visual com o mesmo, senhor. Livre até o portão 3. Livre até o 3, está 3859. O Mike Eco Delta, reporte no farol de Itapuã. Temos um Charlie 150, já prosseguindo para a final 17. Aguarde para o cruzamento, Mike Eco Delta. Temos um agora também, um Boeing da Webjet, passando o Duna, ok? Para o portão 3. Gol 923, cópia. Ah, escuta para cópia, gol 923. Informe, táxi autorizado, reporte na Papá para ingresso. Torre, o Mike Juliette Romeu. O Mike Juliette Romeu, reporte visual com o Mike Eco Delta no farol de Itapuã, ok? Positivo, tá visual com o mesmo, cara. Sente, então mantém o setor aguardando, é o terceiro para aproximar para a cabeceira 35, ok? Para a cabeceira no 7, corrigindo. Positivo, cara. 08, chame Recife, frequência 12545. Que é destino Guarulhos, gol 923, chame pronto para acionamento. 723. Mike Foxtrot Oscar está livre, efetuar o cruzamento do campo, corrigindo o cruzamento do pátio até o pátio 3. Pátio 3, se eu posso tiver autorização para o Alex 4861, Salvador Guarulhos, está pronto para a Bom Jesus da Lapa, visual 105, minuto 4. Copiar. Vou agora um Boeing da Webjet, próximo ao marcador externo. Correteira 360, essa é a Webjet. Can 980, taxi by Alpha and call me before taxi Juliet. Alpha, call you Juliet, American 980. Positivo, Juliette corrigindo, via Índia, a segunda, a última à sua esquerda, via Índia, portão 3. Guarda a Airbus da TAM ingressar no portão 3, apoia e chama táxi, né? 629. Paulo Bandia, gol 1435, informação Juliette, boxa 07, para aprovação em Delta. Minuto cópia da autorização, confirme o nível solicitado. 240. 240, minuto cópia. Utilize a sua direita no farol de Itapuã, sem interferir com a sua aproximação, e um Charlie 150 à sua esquerda, sem interferir também na sua aproximação, e o mesmo vai aproximar para a cabeceira auxiliar, ok? Afirmativo, 5826, está livre e pouso na pista da zero, ciente do tráfego. No cópia. Sim, senhor. Lapa 105, via Whisky 42, decola 10, curva direita, 1000 pés restrito, corredor Axé até o farol da barra, controle 119.8, aciona 5077. 5077, transponde e confira. Nossa, visual 105 na Whisky 42, da Lapa 105, curva direita após o corredor Axé. C4861, cortejamento correto, chama pronto para acionamento, parte 3. Chama acionamento, obrigado. Dois tráficos agora aproximando para a final 17. Corrigindo, comprou a noroeste. Gente, então, da presente, comprou a noroeste, vento 110 graus 09 nós, autorizado decolagem, guardião 05, aguardando transferência de comunicações. Nível 240, decolagem da 10, curva direita, subida da ELA até Lida, após direto. Controle 119.8, aciona 5072. 240, Delta, decola da 10, curva direita, saída da ELA até Lida, após direto de Delta, controle 198, transponde 5072, gol 1435. 435, chame pronto, portão 7. Chamará, obrigado. 5, ciente, comprou a noroeste agora. Mantenha a minha escuta aguardando. Reporte visual com os dois tráficos agora na final 17, ok? Visual com o primeiro tráfego na final 17. Web 582000, sala 41, libera direita, sala 121, decimal 9. Libera direita, 1219, web 5826. O Mike Eco Delta está autorizado o cruzamento final 10. Reporte cruzando, Mike Eco Delta. O Alfa Vitor Juliette, pouso autorizado, pista 17, vento 110 graus, 08 nós. Autorizado, pouso, Alfa Vitor Juliette. Guardião 05, visual com Alfa Vitor Juliette na final da 17. Gente, o Guardião 05, o próximo tráfego agora encontra-se na rotatória, mantendo espera. Reporte visual com o mesmo. Luciano 311 no controle, via chegada a ponte, desça para 2000 pés, ajuste 104. 2000 pés, 1014, 6311. Possibilidade de voar duna? A princípio negativo, contra a chegada. E contra a chegada, 6311. Autoriza a rastilha na descida? Vou deixar a velocidade a seu critério. Ok, graças. Confirmo 5075 no transponder, portão 2, chão pronto, portão 3663. Visual com o tráfego em espera na rotatória. Gente, o Guardião 05, transfere agora então o controle em 119.8, Guardião 05. 119.8, muito obrigado, Guardião 05. O Mike Eco Delta ciente, pode prosseguir agora para a final 17, aguardando transferência, Mike Eco Delta. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, é o controle. Bom dia, o guardião decolou.